há 12 anos no ar, há 12 anos com você, em sua audiência e participação, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Vamos atender este casal muito querido, bastante estimado aqui de São Carlos, Dona Zilda Alegre e senhor Oscar José de Sense, além do genro, o senhor Gerson Luiz Miguel, da filha Dona Vera Helena de Sense Miguel e dos netos Fábio e Silvia, todos em nossa sintonia. Para os de Sense e para os Miguel, nós vamos rodar nesta manhã de domingo o conjunto Os Cariocas, arranjo do Ismael Neto, saudoso fundador deste conjunto, e a participação especialíssima da Marlene, de Humberto Teixeira com Os Cariocas e Marlene, Macapá. Germano Matias, sambista da Barra Funda em São Paulo. Germano Matias, quanto talento, Germano Matias, do Sereno, canta em arranjo do Rubem Pérez, Guarde a Sandália Dela. Ainda para os de Sense e para os Miguel, Dona Zilda Alegre, senhor Oscar José de Sense, a filha Vera Helena de Sense Miguel, senhor Gerson Luiz Miguel e os filhos Fábio e Silvia. Risadinha, saudoso intérprete da Nacional. Risadinha, também campeoníssimo dos carnavais, em arranjo do maestro Borba, do J. Piedade, Meu Primeiro Amor. Não tinha nem 10 anos, minha mãe vem me falar. E foi saia comprida e me disse: vai, minha filha, vai cantar. Desde então eu canto e danço, meu corpo a me ajudar. O jeitinho do meu bambolê e fiz o meu Brasil dançar. Só passava uma cara essa dança que eu vou apresentar. Eita, seu mano, ai que bom, ai que bom de dançar. Eita, seu mano, ai que bom, que é uma capa. Eita, seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, ai que bom, que é uma capa. Uma capa, uma capa, uma capa. Essa dança tão gostosa que vê lá no mapa. Dança que a gente não quer espalhar. Com a beta do cangote, morei que eu topa. Oi! Eita, seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, ai que bom, que é um macapá. Um macapá, que redonda gentileza, e ter sustância, a cabine sacudida. Oi! Eu não tinha nem 10 anos, minha mãe veio me falar. Por causa de homem me disse: vai, meu filho, vai, coitado. Desde um tempo só picando, meu pole é me ajudar. Um baião que só balanceia o fio, meu Brasil dançar. Só passava uma cara essa dança que eu vou apresentar. Eita, seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, ai que bom, que é uma capa. Eita, seu mano, ai que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, ai que bom, que é um macapá. Saia comprida e me disse: vai, filhinha, vai cantar. Desde então eu canto e danço, meu corpo vai me ajudar. Com o jeitinho do meu bambolê e fiz o meu Brasil dançar. Só passava uma cara essa dança que eu vou apresentar. Eita, seu mano, que bom de dançar. Eita, seu mano, que bom, que é uma capa. Eita, seu mano, que bom, que bom de dançar. Eita, seu mano, que bom, que é uma capa. Guarde a sandália dela, que o seu passeio ela não pode ficar.

Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo, sob o comando da Rádio USP de São Carlos, com a Rádio USP FM da Supercap, a nossa acolhedora São Paulo, e Rádio USP de Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade, há 12 anos no ar. E hoje, para a satisfação nossa, para a gáudio dos nossos ouvintes, nós vamos bater um papinho amistoso e informal com ele, que é produtor cultural de eventos, ele que reside em São Paulo, ele que é ouvinte desta pedida, o senhor Roberto Pereira. Amigo, bom dia, como vai? Bom dia, Rubens. Muito prazer, prazer em falar contigo, prazer em poder cumprimentar seus ouvintes também, viu? Um bom dia grande desse programa gostoso e que mexe com a memória afetiva, né, Rubens? Com a sensibilidade daqueles que gostam da música do passado, relembrando aquela era de ouro do rádio. Este é o nosso objetivo e objetivo também da Rede USP de Rádio. Ô Roberto Pereira, você que é produtor cultural de eventos, você tem em mãos um CD de um grande cantor, que é jovem ainda, mas que canta coisas do passado. Este cantor é do Rio de Janeiro, pelo que fiquei sabendo em off. Qual é o nome dele? E fale desse talentoso jovem que grava e gosta das músicas de ontem. Exatamente, Rubens é o nome do rapaz, né? 30 anos, é jovenzinho. Sem dúvida, para nós, né? Exato. Somos mais idosos. O nome dele é Márcio Gomes. Márcio Gomes. É, e tem aquelas vozes privilegiadas, aquele vozeirão bonito, que também lembra o passado, né? Esse tipo de voz. E ele é apaixonado exatamente por essas músicas que você acabou de falar, década de 40, 50, 60, por aí, né? Então o Márcio vem cantando entre esse público maduro, né? Vamos assim dizer, que é justamente o público que ele poderá vir a fazer um bom nome, né, Rubens? E ele vem vindo, gravou um CD muito, muito bonito, também com músicas assim, tem... Eu estou aqui com o CD na frente. Você poderia relatar as músicas que ele canta? Olha, você quer ver? Paz do Meu Amor, Luiz Vieira. Somos Iguais, Evaldo Gouveia, Jair Amorim. Tem aqui um achado aqui que é uma regravação da voz do violão Francisco Alves e Horácio Campos. Então por aí você vê que ele vai nessa linha trilha melódica, nessa linha de resguardo da música popular do passado. Isso, exatamente. E com essa característica de ter apenas 30 aninhos, né? E já gostando das coisas boas. Exatamente. Então é um rapaz que eu tenho feito força, assim, para ver se ele começa a trabalhar bem, começa a ser conhecido, porque é um trabalho difícil, né, Rubens? Sem dúvida. Você sabe o que... Roberto pois Pereira, não. Você que é produtor cultural de eventos, você vai colocá-lo no ciclo do Sesc? Exatamente, Rubens. Isso é importante, hein? Você está me dando oportunidade, inclusive, de ressaltar e parabenizar a Rede SIEC, acho que não tem problema falar. Não, de forma alguma, fique à vontade. A Rede Sesc de todo o Brasil, de São Paulo, do Nós Estado. Temos também o Sesc aqui em São Carlos. Em São Carlos. Programa ele aqui para São artigo, Carlos. Já trabalhei, já estive aí com artista e parabenizar pelo apoio que eles têm dado a esse tipo de trabalho que a gente chama cultural, chama alternativo, né, Rubens? O Sesc tem sido, assim, praticamente eu vou brincar, essa cena mãezona de todos esses artistas. Sem dúvida alguma, né? Porque ele faz com que o artista possa aparecer. Exatamente, e leva até o público e divulga, entende? Então, na realidade, você me deu uma oportunidade excelente de exaltar, de agradecer, de... Fique à vontade. A toda a direção do Sesc, de uma maneira geral, tanto de São Paulo capital, capital, como do São Paulo interior e do Brasil inteiro, né? Sem dúvida alguma, porque o Sesc atua em todas as áreas em nosso país. Isso, realmente um trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo, Rubens. O Roberto Pereira, eu gostaria que você mandasse um abraço forte ao Cícero Xavier, ele que é divulgador nosso aí em São Paulo, ele que adora um jardim, um coreto, a música e a saudade, ele que tem nos mandado excelentes pérolas para nós divulgarmos nesta pedida pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. E pela sua participação, Roberto Pereira, nós deixamos o nosso programa à sua disposição para que você faça mais um relato de suas atividades e posteriormente as suas despedidas. Pois não, Rubens, eu agradeço muito a oportunidade, viu, de poder falar com você, com seus ouvintes, e estamos aqui às ordens para qualquer coisa que você quiser saber, inclusive sobre outros artistas. Eu cheguei a te falar de uma ligação muito grande com Emilinha Borba. Ah, é, você também tem aquela ligação e foi ela que o lançou nesse meio, nos meios musicais. Exatamente, em 91, né, começando a fazer um trabalhinho com Emilinha Borba, foi onde me veio a ideia de um trabalho simples, né, Rubens? Sim, sim. Mas foi onde me veio a ideia, começamos com Emilinha. E daí veio vindo outros artistas, outros amigos e tudo, e eu consigo desenvolver esse trabalho. Roberto Pereira, nosso tempo é escasso, não, infelizmente, mas nós agradecemos imensamente a sua participação, a sua gentileza em falar conosco, com os nossos ouvintes também. Estamos esperando este lançamento da Revivendo com Emilinha Borba e também com este jovem talentoso cantor que você está fazendo com que ele apareça em nossos meios culturais, em nossos eventos pelo país afora, que é o Márcio Gomes. Isso. Muito obrigado pela sua participação nesta manhã de domingo e que você tenha êxito em sua carreira. Muito obrigado, Rubens, muito obrigado a você, seus ouvintes. E sucesso não precisa falar, um jardim, um coreto, a música e a saudade já é sucesso há muitos anos. Tudo de bom para vocês. É, você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar há 12 anos consecutivamente, comando da Rádio USP FM de São Carlos, com a Rádio USP FM da nossa Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM em 107,9 de Ribeirão Preto. Juninho, agora o nosso intervalo e na volta, somente Doris Monteiro.